dois, três, mais um maluco no ato, na cena, na arena, na lida, de fato, no sapato, no sapatinho. Inspirado no balanço, no swing do time. Do coração, bumbão, que empurra o som. Do pulmão, pro mundão, é nós então ladrão. Branco e corinha nação, a dupla que formou. Então segura Joe, vou, no buzum. Dois pra um, um por todos e todos por um. Zum, zum, zum, zum. Acreditou, esperou, no embalo do som. Que rimos, irmãos de Marte a Plutão, Dom. Com os olhos, boca e nariz, num triz, na caminhada, na risca de giz. Vim pra somar, vim pra conferir. A brilhantina não passou por aqui. A função eu vivi, maratão, calça ali. Com a lupa, caçador me senti. O funk da antiga, que liga, que estiga. E chama o rimador pra briga. Na emergência de qualquer situação, a música que salva os irmãos. Das grades pra cá, das grades pra lá. Que me leva onde eu quero chegar, é. Que chega onde eu quero estar. Que está onde eu quero passar. Que passa onde eu quero brisar. Chapopo. Chapopo pa. Chapô, chapô. O que eu quero? Sossego, eu quero sossego, nego. Eu quero sossego, nego. O que eu quero? Eu quero sossego, nego. Eu quero sossego. Toda a história do rap vivi. Me omiti, me escondi, agora tô aqui. De b-boy, MC, resisti, mas aí. Uma pá de nariz empinado eu vi. Quem é o pum? Quem é o pá? Quem te viu, quem te vê, xará. A semente da esquina que te faz viajar não é a mesma que me faz pensar. Na trajetória do rap não tô de passagem. A bandeira estiei, se liga na mensagem. Amor e diversão, ponho na canção. Caminhando e cantando, sigo os irmãos. Os fortes de punhos cerrados eu vi. LF, Ed Rock, Pivete. Essa cartilha ali, reli e aprendi. A rimar, persistir, a ser humilde. Anos 70 e 80 me deixou saudade. Um salve a velha escola, malandragem. Saudosa maloca, maloca querida, eternizada por toda a minha vida. Olho por olho, sangue por sangue, aclimação, minha escola, minha gangue. Então parceiro, vou me adiantar, na correria da vida pra não atrasar. Os palcos pro mundo, mais um vagabundo, rimando segundo a segundo, em cima do mundo. O rap me adotou, sei quem eu sou, e passa a bola de ouro que eu sigo sem medo. O que eu quero? Sossego, eu quero sossego, nego. Eu quero sossego. O que eu quero? Sossego, eu quero sossego, nego. Eu quero sossego. Eu tô de boa, chapo o coco o dia inteiro. Eu quero sossego, quero sossego, nego. Eu quero sossego. Tô de boa, chapo o coco o dia inteiro. Eu quero sossego, nego. Eu quero sossego.